na pequena capelinha da aldeia velha e branquinha, dei à Maria da Luz uma cruz de pôr ao peito, e um juramento foi feito pelos dois sobre essa cruz. Juro ser tua, disse-lhe ela, disse juro ser teu. E os vitrais da capela entrava a bênção do céu. Passaram-se os meses, o tempo corria, e todas as vezes que eu via a Maria sozinha e menina, dizia-lhe assim: Maria da Luz, tu és para mim o sinal da cruz, da cruz. Mas um dia há sempre um dia, rouba a fantasia. Maria entrou na capela sozinha pente bem, mas o símbolo velho não brilha ao peito dela. Quis perguntar-lhe pela jura, porém de fé já perdida, vi que não vinha segura. Vinha outra cruz na vida. Dizia-lhe assim: Maria da Luz, tu és para mim o sinal da cruz, da cruz dos meus dias. Castigo da ausência, vou ficar a esperar, e vais ver-me lutar para que esse mar não nos vença. Não posso pensar que esta noite adormeço sozinho. Vou ficar a escrever e talvez vá vencer o teu longo caminho. Quero que saibas que sem ti não há lua, nem as árvores crescem ou as mãos amanhecem entre as sombras da rua. Levo aos meus braços, esconde-te em mim, que a dor do silêncio contigo eu venço. Leva os meus braços, esconde-te em mim, que a dor do silêncio contigo eu venço num beijo assim. Não posso deixar de sentir-te na memória das mãos. Vou ficar a despir-te e talvez ouça rir-te nas paredes, no chão. Não posso mentir que as lágrimas são saudades do beijo. Vou ficar mais despido que um corpo vencido, perdido em desejo. Quero que saibas que sem ti não há lua, nem as árvores crescem ou as mãos amanhecem entre as sombras da rua. Levo os meus braços, esconde-te em mim, que a dor do silêncio contigo eu venço num beijo assim. Levo os meus braços, esconde-te em mim, que a dor do silêncio contigo eu venço num beijo assim. Leva os meus braços, esconde-te em mim, que a dor do silêncio contigo eu venço num beijo. Canal 2. Estábulo mas a tua vida não. Ai, povo, que oh. sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Sou casado, mas sem sorte, tu me quisesse um dia, juro-te à fé de quem sou, que faria bigamia. Juro-te à fé de quem sou, que faria bigamia. Porque é que és pardalaco, me estava a arrastar a casa, se ele já nem forças tem, para que tem lá em casa? Se ele já nem forças tem, para que tem lá em casa? Com três ou quatro mulheres, isso não, não vou em tretas, mas com duas ainda hoje me aguento nas canetas. Mas com duas ainda hoje me aguento nas canetas. Se tivesses dois casais, me pedirias farinha. Se a tua mulher também te enfeitasse a cabecinha. Se a tua mulher também te enfeitasse a cabecinha. Nas ondas do teu corpinho faria mil diabruras. Nas ondas do teu corpinho faria mil diabruras. Essas bolinhas de carne até me fazem tonturas. Essas bolinhas de carne até me fazem tonturas. Se nas ondas do meu corpo navegasse um bocado, de tão magrinho que és, morrias logo afogado. De tão magrinho que és, morrias logo afogado. Quem me vê assim vestido nem calculou que eu sonho. Quem me vê assim vestido nem calculou que eu sonho. Se me vissem cuecas até caías de cu. Se me vissem cuecas até caías de cu. Se um dia te visse no desprezes, minha fé não se perdeu, que ainda vais acabar por seres mãe de um filho meu. E ainda vais acabar por seres mãe de um filho meu. Farinha não ramos mais, não me vais abrir. Vai logo a fazer filhos, vai lá, mas a fazer filhos na rua da cooperativa. No mar alto das mulheres, meu barco vai sempre ao fundo. No mar alto das mulheres, meu barco vai sempre ao fundo. Mas que porcaria de homem a minha mãe deu ao mundo. Porcaria de homem a minha mãe deu ao mundo. E esse bando de gaivotas brincando em cada maré, este mar de águas paradas, que alimenta a minha fé. Os barcos que vão chegar, os barcos que vão partir, todo este cais é o mundo, todo este cais é o mundo a que não posso fugir. Ópera do cais, quem me vê já me conhece, sou a tal que não se esquece, que é do mar que tu virás. Ópera do cais, tenho o meu destino agora, estou sempre à espera da hora em que um dia voltarás. Oh, quem não acha acertado, mas a mim pouco me interessa, o que não é por vir aqui, o que tu voltas mais depressa. Mas ficou-me este costume, que até hoje não perdi. Junto ao mar eu acredito, junto ao mar eu acredito, estou mais perto de ti. Ópera do cais, quem me vê já me conhece, sou a tal que não se esquece, que é do mar que tu virás. Ópera do cais, tenho o meu destino agora, estou sempre à espera da hora em que um dia voltará. Ópera do cais, tenho o meu destino agora, estou sempre à espera da hora em que um dia voltará. Da Antena Web. Vou cantar uma cantiga, vou cantar uma cantiga. Sou cantador de uma cana, saber que sou vianense, logo meu peito se inflama, cantando quero exaltar os encantos de Viana. A beleza que derrama, a beleza que derrama, começa ao nascer do dia, olhando o rio e o mar, que o meu olhar se vazia do lugar mais altaneiro, o Monte de Santa Luzia. Viana é fantasia, Viana é fantasia, onde o verde é maioral, tem mil canteiros floridos e um belo jardim marginal. Por isso chamam a Viana o Jardim de Portugal. Viana é tradicional, Viana é tradicional, nos encantos prazenteira, não conheço nada igual, nem gente tão verdadeira como os rostos bronzeados dos pescadores da ribeira. Esta terra marinheira, esta terra marinheira, sempre no mar foi notória, caravelas e navios, os serão Viana na história e a descoberta do bacalhau. A Viana trouxe glória. Viana canta a vitória, Viana canta a vitória, na mulher e no seu jeito, fidalga Lola Bradeira, impõe o maior respeito e mostra a sua chieira no oiro que traz ao peito. No seu trajar tão perfeito, no seu trajar tão perfeito, Viana é cor e alegria, de verde, azul ou vermelho, mostra a mulher fantasia, nos bordados e nos fados, em dias de romaria. Na praça a romper do dia, na praça a romper do dia, o cenário que me acalma, os passos e o hospital, as arcadas levam palma, corre água no chafariz, aquelas pedras têm alma. Pois por falares em alma, pois por falares em alma, Viana piedosa é, tem templos, igrejas, capelas, quando o povo mostra a fé, misericórdia, São Domingos, agonia, carmo e céu. Eu sei bem como isto é, eu sei bem como isto é, mas também Viana é forte, tendo duas belas praias. A nossa gente tem sorte, ou é só no cabelo, ou vai-se na Praia Norte. Nessa praia tenho um forte, nessa praia tenho um forte, onde o mar bate com garra, mas no campo da agonia, campo de feira e de farra, tem o famoso castelo de Santiago da Barra. E para compor a jarra, e para compor a jarra, tem Viana monumentos, estátuas e palacetes, maravilhosos portentos, tem museus e obras de arte, de artistas com sentimentos. Tem Viana encantamentos, tem Viana encantamentos, reais e de fantasia, recebe bem quem visita, primor da gastronomia e a romaria rainha, a senhora da agonia. Quando se fala em folia, quando se fala em folia, tudo em Viana é tão belo, a chula dar com compasso, ouvir a roda singelo, a capital do folclore é Viana do Castelo. A capital do folclore é Viana do Castelo. Ai, a minha vida. Este dia a dia é duro de se levar. É de casa para o trabalho e do trabalho para o lar. Leva-se assim uma vida na boinha sem pensar. Mas há de chegar o dia em que tens de me pagar. Come on.